Hoje minha vida se encontra num barco à deriva. Sou náufrago sem perspectiva de terra à vista, isolado, alienado, limitado a uma ilha, o farol, a luz de Deus, quem me guia? Quantas vezes eu caí e me levantei, meus olhos vendados, eu não enxerguei. Foi difícil, mas não me entreguei. O mundo roda, o mundo dá voltas. De novo eu te encontrei, várias lembranças do nosso passado, nosso tempo de criança. Me lembro do tempo da bolinha de gude, da pipi, do peão, roubar bandeira, pique, pega, polícia e ladrão, brincadeiras inocentes, pirapora, Brasil, terra do sol nascente, filosofias inertes afligem nossa gente, que vai seguindo nessa caminhada. Fim do dia, lá se foi mais uma jornada. A dor de uma perda corta mais que uma navalha. Gente sofrida, imagens refletidas, rosto de pessoas esquecido. Que será que preciso pra ser respeitado? Da sua atenção, de uma palavra ou de um abraço. Quantas vezes humilhado por causa da minha cor? Mente limpa, mente aberta, o Senhor é meu pastor. O tempo não parou, marcas, sequelas, Jesus Cristo apagou. Se estou triste, sorrio, não choro. Sua crítica só vai, eu ignoro. Então mostre ao problema o tamanho do seu Deus. Quando se der por si, pode crer, já venceu. E aí, esqueça seus problemas, encare seu dilema. Não tema, não trema, só Jesus é a solução de todos os seus problemas. Vidas esquecidas, vidas esquecidas num barco à deriva, nos faz lembrar de um passado, de uma vida. Nosso amanhã, o sol renascerá. Em busca da paz, chegaremos num lugar aonde não há ódio e o amor há de reinar. Vidas esquecidas num barco à deriva, nos faz lembrar de um passado, de uma vida. Nosso amanhã, o sol renascerá. Em busca da paz, chegaremos num lugar aonde não há ódio e o amor há de reinar. Vidas esquecidas. Várias batalhas travadas, sem mérito, sem troféu, sem medalha. Só a satisfação, o sabor da vitória me faz um campeão. Eu preciso de você e você precisa de mim. Um ajudando o outro, levantando ao cair. Vamos seguindo com Deus sempre assim. Orgulho, vaidade nos faz desencontrar. Nessa longa viagem, pode crer, vamos chegar. Nossos alvos, nossas metas, nós temos que traçar. A deriva, não podemos navegar. Com grande, imenso é o nosso mar, que não é de rosas, tampouco de mel. É rude, amargo, tipo o gosto do fel. Mundo cruel, o limite é o horizonte, contrastando com o céu. Sua cabeça te faz ser um réu. Corpos destroçados, jogados ao léu. Sua essência é ter calma e paciência. O dom do saber, discípulo da sapiência. De um gênio ou de um rei, desculpa aí se às vezes eu errei, exagerei. Palavras, verdades, eu te magoei. A vida é mesmo assim, já falei hoje por mim. Amanhã eu sou por ti. Deus é testemunha do que nós passamos, da dor que suportamos. Várias vidas à deriva, eu tento adivinhar o que você mais precisa. Talvez da minha companhia, sem a opressão de uma tirania, dos gritos de um ditador, promovendo tragédias e noites de horror. Meu Senhor, por favor, receba o meu rap em forma de louvor. Vidas esquecidas num barco à deriva, nos faz lembrar de um passado, de uma vida. Nosso amanhã, o sol renascerá. Em busca da paz, chegaremos num lugar aonde não há ódio e o amor há de reinar. Vidas esquecidas num barco à deriva, nos faz lembrar de um passado, de uma vida. Nosso amanhã, o sol renascerá. Em busca da paz, chegaremos num lugar aonde não há ódio e o amor há de reinar. Um dia, andando sozinho sem destino, à procura de um abrigo, olhei para os lados, não vi ninguém. Olhei para o céu e encontrei Jesus Cristo. Ele não olhou para minhas vestes, nem para minha carteira, e sim para o meu coração, e me deu a salvação. Hoje, não sou mais uma vida esquecida. Tenho metas, quero conquistas. Jesus mudou a minha vida, e hoje, não sou mais uma vida esquecida. Acredita nisso, periferia. Acredita nisso, periferia.